que asombra tu onipotente esteja sobre ti, sobre sua casa e sua família, para te guardar da seta que voa de dia. E da peste que anda na escuridão, o Altíssimo será sua habitação. Os anjos do Senhor te sustentarão nas mãos, e os seus pés em pedra não tropeçarão. Não temerás a morte que assola no meio do dia, pois mal algum te sucederá. Nem praga alguma em sua casa chegará. Nesses tempos de angústia só nos resta orar. Eu desejo que seus dias sejam felizes, que suas noites sejam tranquilas, e que não lhe falte paz e amor. Eu desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua família, e que não lhes falte paz e amor. Em sincronia, porque o homem não copia. O sol nasce, faz o dia, a terra gira e faz a tarde. Outro giro e a noite invade. Então as estrelas se acendem, brilhando e guiando há milhões de anos, coadjuvando com a lua. No firmamento acontece tudo em perfeita estrutura, diferente daqui de nossas vias e ruas, onde carros se chocam e as motos colidem, onde pessoas se agridem por motivos banais. É tão triste quando filhos enterram seus próprios pais, mais triste ainda quando os pais enterram seus próprios filhos, contrariando com isso as leis naturais. Eternos rivais seguem destilando ódio. Quantos nesse dia morreram na guerra pelo petróleo? Quantos mais nessa noite fecharão os olhos e não tornarão abri-los quando o dia raiar? Isso é triste cantar, mas temos que continuar. E que na sombra do onipotente você venha descansar. Eu desejo que os seus dias sejam felizes, que suas noites sejam tranquilas, e que não lhe falte paz e amor. Se multiplicar quando eu chamar seu nome, minha angústia então desaparecerá. Os anjos do Senhor vão me guardar, e os meus dias na terra vão se multiplicar quando eu chamar seu nome, minha angústia então desaparecerá. Eu desejo